ZYK 623 AM, Rádio Cultura de Pederneiras, 1380 kHz. Música, informação e entretenimento. Pederneiras, São Paulo. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Cultura. Hora da notícia. Hora da notícia. Cultura, mais informação para você. Esporte, informação, variedades. Rádio Cultura. Vem aí mais uma atração da cultura para você. Mega Noite, com Paulo César. Aí estamos de volta, 19 horas e 54 minutos. Você está curtindo aí o Mega Noite com Paulo César até as 22 horas. É claro, eu sigo com vocês aqui no comando. Você curtiu aí Meu Abrigo, de Melin. Passou por aqui também Let Me Love You, de Justin Bieber. Também Clandestino, de Shakira, com participação especial aí de Maluma. E O Sol, de Vitor Clay. Você pode ir ligando pedindo o seu sucesso, mandando aquele recadinho, linha liberada 3284-1482, ou mandar aquela mensagem super bacana aqui no nosso WhatsApp, 996357564. E tem mensagem chegando aqui pra nós, deixa eu ver aqui, olha só quanta tá passando por aqui, quanta galera tá ligadinha com a gente aqui, o Edemar Rocha, tamo junto aqui na Cidade Nova, valeu Edemar, um forte abraço pra você, obrigado aí pela participação, valeu, fica ligadinho com a gente aí que tem muita música rolando pra você. A Juliana Manzato, né, Ju? Tá trabalhando aí, curtindo o Mega Noite. O Chapéu também, Chapéu passando por aqui. É, diz assim, estamos aqui na escuta. Um bom trabalho pra você, meu amigo. E tem mais recadinho aqui do Chapéu, hein? Feliz Ano Novo, Paulo César. Grande profissional das ondas sonoras. Deus abençoe grandemente você e toda a sua família e seus ouvintes da programação. Forte abraço. Toca a música pra nós aí, estamos ligadinho. Valeu, Chapéu. Um forte abraço pra você e obrigado aí por participar e fazer parte aí da nossa programação. Tem mais recadinho aqui do Wellington Maciel, um grande profissional, hein, Wellington? Ligado com a gente aí, mandando recado aí, curtindo aí o Mega Noite. Ele manda um abraço especial aí pro Wader. Ah, o Wader tá aqui também, nos estúdios com a gente aqui. Também tá o pai do Wader, o Tozzi, um grande amigo nosso aqui, ligadinho com a gente. Quem está passando por aqui também? A Wanda Bonifácio, né, Wandinha? Boa noite, boa noite. Também tem recado chegando aqui da Vanessa, Johnny, Enzo, Gabriel. Olha só, hein? A família toda aí no Facebook. Mandou aqui pra nós. Boa noite, Paulo. Toca pra mim, Humberto e Ronaldo. Não fala não pra mim. Manda pro Zé Luiz Maçoca, pra Claudineia e pro meu esposo, Johnny, e também pro meu filho, Enzo. Que, aliás, Vanessa, pode ficar sossegado que já tá na grade aqui a música que você pediu. Olha que eu nem li o recadinho seu, hein? Já tá aqui o Não Fala Não Pra Mim. Só ficar aí e conferir aí a nossa programação. O Edemar Rocha aqui manda essa pra mim. Alan Wake, é isso? Fader. Daqui a pouco eu rolo pra você. Vou procurar aqui, valeu, Edemar? Assim que eu achar, eu já mando pra você. Fica ligado com a gente aí. E pediu, a gente toca aí o sucesso que a galera gosta. Mega Noite, com Paulo César. ZYK 623, Rádio Cultura, Pederneiras, Estado de São Paulo, Brasil. Cultura, a voz da cidade. Comunicado para você, empresário.